O tic-tac do relógio quebrando o silêncio. Há um tempo atrás, nem ouvia ele aqui dentro. Você faz falta aqui. Por que que eu te perdi? Agora vou jogar esse relógio fora. Eu nem quero mais saber das horas. Se é noite ou dia, pouco importa. Vou tirar daqui suas coisas, dar lugar pra outra pessoa. Vou te esquecer, dessa vez vai ser pra valer. Mas quando juntei suas roupas, eu amarelei. Peguei uma blusa e cheirei. Não aguentei, chorei. Mas quando juntei suas roupas, eu senti no ar seu cheiro gostoso. Pra que fui lembrar? Dobrei tudo e comecei a guardar. Ah, ô, Vila Bagagem, amarelei, hein? Segura, Renata Tardone, vamos assim. Bora! E agora vou jogar esse relógio fora. Eu nem quero mais saber as horas. Dia, noite ou dia, pouco importa. Vou tirar daqui suas coisas, dar lugar pra outra pessoa. Vou te esquecer, dessa vez vai ser pra valer. Mas quando juntei suas roupas, eu amarelei. Peguei uma blusa e cheirei. Não aguentei, chorei. Mas quando juntei suas roupas, eu senti no ar seu cheiro gostoso. Pra que fui lembrar? Suas roupas eu amarelei. Peguei uma blusa e cheirei. Não aguentei, chorei. Mas quando juntei suas roupas, eu senti no ar seu cheiro gostoso. Pra que fui lembrar? Dobrei tudo e comecei a guardar.